rock gira e não gangsta. Fala demais em seu show, correu pra não apanhar. Fala de quebras do entorno, nunca nem pisou. A malandragem que conhece é só gravata, morou. Derrubou vários irmãos, só metendo queixo. Discovery, Planet, Abutre, não tem mais jeito. Ninguém cai mais na sua lábia, babão. Juntou-se de novo com cão. Só São Cipriano pode te libertar. Nem miçangas, nem guias podem te guardar do mal que você plantou em você mesmo. Te arruma, otário, que agora vai pegar. Sempre foi fraco quando se fala em irmandade. Eu não preciso do DF, isso é uma verdade. Só que de rocha eu falo sério, escuta aí. A nossa área tá melhor sem você aqui. Irmãos de São Paulo, podem se preparar. Tirinão, gangsta, tá na área, podem se cuidar. Muitos vão cair e ele vai subir eternamente, porque é assim. Quem não te conhece é quem te compra. Muito agito já rolou, nunca te vimos na onda. Pedimos sempre pela paz, você quer guerra. Você não perde por esperar. Ninguém te conhece como nós. Ninguém te conhece como nós. Derrubou eu, tu, ele, nós, vós. Eles que não te conhecem o chamam de poeta. Muito pelo contrário, só pagou o vexa. Considerado destemido, o senhor da paz tá dizendo: Jamaica, Cabala, rei, não nos convencemos. A sua lealdade não nos fascina mais. Você não é Cristo, é Barrabás. Diga X, quero uma foto de vocês dois. Você tão pouco se lixando pra sair, pois aqui mudou, tão vendendo peixe errado. Cipriano e Barrabás, vocês estão ferrados. Eu me faço gozar manipulando suas vozes. Chupa X, chupa GOG. Enquanto muitos aqui ralam e vão andando. Aê, cala a boca e continua chupando. Nos chamam de bandidos, incentivadores. Falamos só o que sabemos e não são rumores. Hoje fala contra a droga, safado ou a coronha. Quem te compra é quem não te conhece, rola maconha. Sua saga é triste, por nós sempre lembrada. Falso pacificador, senhor da desgraça. Já tomou a arara dos homens, não tá ferrado. Faça sua boca para safado. Pode vir com palavras de dicionário. Sua choradeira é sempre a mesma, otário. A sua duplação ainda inclui um marcão que não tem guerra conosco, cão. Ninguém te conhece como nós. Quem rola contigo tem é que correr. Você chama a maldade pra perto de você. Rola contigo tem nem mais jeito. Vira sapo maluco e pula no meus peitos. Inventando moda, baixos, baterias, guitarras. Quem te conhece na área hoje te escarra. Cipriano, teu anjo da guarda foi-se embora. Dê um jeito em sua vida, vê se não demora. Quer continuar? Tudo bem, eu paro por aqui. Essa guerra vai mais longe se tu quer assim. Não sou vidente, vejo o fim com gosto de fel. Caim se levantou e matou Abel. Ninguém te conhece como nós. Derrubou eu, tu, ele, nós, vós. Eles que não te conhecem o chamam de poeta. Muito pelo contrário, só pra conversar. Ninguém te conhece como nós. Derrubou eu, tu, ele, nós, vós. Eles que não te conhecem o chamam de poeta. Jamaica rei indubitavelmente. Jamaica rei indubitavelmente. Jamaica rei indubitavelmente. Jamaica rei indubitavelmente.